Mas isto também está a rolar. Está a rolar, ok. Estamos na segunda parte, não é? É, se quiseres fazer a introdução, está à vontade. Na segunda parte vamos falar do quê? Olha, vamos falar de... temos que falar de algumas coisas. É pá, não sei, sabes que isto é um dos problemas de ficar velho? Ou de envelhecer? O quê? Começas a ter dificuldade em escolher do que é que queres falar. E eu acho que é por causa disso que as pessoas começam a ficar repetitivas, porque começam, epá, não queres escolher tanta coisa, vou sempre falar da mesma merda. Não é? E, tipo, meu pai só conta as mesmas histórias. Já começa, pá, eu uma vez, e ouves uma vez, e já sei, ou vai falar de quando estava na tropa, ou vai falar de quando fez o curso, ou vai falar de, pá, e tão profissionalmente, eu tenho muita dificuldade em falar de coisas específicas, até porque uma que tem interesse, eu acho que vai acontecer antes deste podcast ir para o ar, que é, vou fazer uma... Eu, o Joel Ricardo Santos. Sim. E o Carlos Moura vamos estar a fazer o Arca Comedy, que é em Arcos, que é ao pé de Estremoz. Sim. E eles descobri agora, porque contactaram-me, eles têm, isto é pá, a quinta edição, ou a sexta edição, ou assim. Pá, já tiveram... É a sexta. A sexta, já tiveram. Porra. Vasco Correia, já tiveram... Pá, tiveram gajos impecáveis lá e eu acho que é daquelas coisas... Ok, faz falta um comedy club em Lisboa, faz, mas fazem falta muitos mais espalhados pelo país. Por aí, pelo país. Não tens diferença quando atuas noutra região ou... Isso é uma pergunta que eu faço ao Joel. Quando vais ao Porto ou vais ao Norte atuar comparado com o pessoal cá de baixo, notas alguma diferença no público? Já quando fazia teatro notava, e o grau, isto é muito simples, quanto mais para Norte vais, mais sobe a temperatura. Ok. E isto é válido para stand-up, é válido para teatro, porque eu trabalhei com uma companhia que era a Companhia Teatral do Chiado, os que faziam as obras completas de Shakespeare e não sei o que, pronto, eu trabalhei com eles bué de anos. Mas anos vá, 3 anos e meio, pareceu mais anos do que foi, porque foi muito intenso. E fiz digressões com eles, e já tinha feito digressões com o Chapitou e com outras companhias. Fiz para aí 3 voltas ao país com companhias diferentes. E a verdade é que quanto mais para norte vais, mais carinhoso é o público, quanto mais para sul vais, mais frio ou mais desconfiado é o público. E tem a ver muitas vezes com políticas culturais. As pessoas estão habituadas a ver espetáculos mais para norte. E estão menos habituadas a ver espetáculos mais para sul. Estão mais habituadas para norte, menos para sul. Sim. E estão habituadas a rir. E não tem a ver com temperamentos de povo. Não tem, ou só com temperamentos do povo. Tem a ver com o hábito. Ah, ok. Com a frequência com que vêm. Sim, eu noto isso quando nas primeiras noites que se fez em Aveiro, o público estava completamente desconfiado. Porque nunca tinha lá existido. Lá está. Nunca tinha existido. Mas é curioso, o Joel diz que não nota grande diferença. No teatro isso nota-se como? Depende do tipo de espetáculo. Se estás a fazer um espetáculo, uma comédia, notas isso nas, certo, gargalhadas do público. Se estás a fazer outro tipo de espetáculo, mais sério, sendo uma palavra nada adequada, mas uma coisa mais de conteúdo e não sei o quê. Não que a comédia não tenha conteúdo, porque tem... Mas é diferente, digamos assim. Sim, mas é diferente, a manifestação é diferente. Note da forma como as pessoas recebem o espetáculo. E, por exemplo, há exceções. Eu conheço relativamente bem Setúbal, especialmente do ponto de vista artístico, até por várias colaborações. E já tive a ex-namorada de Setúbal, então tenho muitas ligações à cidade. E agora fui júri num festival de teatro que eles têm, que é o Teatro Fonte Nova, organiza um festival todos os anos. E o público lá está habituado a ver teatro, okay, e a forma como reage é atípico, mas é porque é uma cidade que está habituada a levar com a ter eventos. Sim. Falta cultura, achas? Sim, sim. Falta. Mas é no geral, não é só... porque a cultura está muito ligada ao centro, está muito centro, okay. Sim. E não é só Lisboa, está centralizado no Porto, em Lisboa, nas cidades principais. Depois o resto, ou pegas na carreira. E vens cá ver. E vens cá ver, ou então... Mas, por exemplo, música as pessoas estão habituadas a ver. E reagem muito bem. Sim, sim. Comparando com a música, sim. Estás a ver? Porquê? Porque estão habituadas a levar com música. E não é menos importante... Pá, porque música é uma coisa que não precisa, às vezes, isto é, os artistas não têm que lá ir para tu ouvires música. Tu consegues ouvir, mas, se queres, peças de teatro também. Sim, consegues ver se quiseres um por outro momento. Um grupo de cantares mais... que nunca os viste na vida. Se os gajos estiverem a cantar no coreto, tu chegas lá e começas a ver. Nem tens lá 2 minutos a ver. Estás a ver? Yeah. E isto é, acho que é inerente à civilização humana, que é, se nós tivermos tempo livre e a comidinha cheia, a primeira coisa que nos pomos a fazer é contar histórias uns aos outros e a tocar sim, cenas. Sim. E é igualmente importante. Agora, porque é que uma coisa está tão mais desenvolvida que outra? Se calhar porque uma é menos transversal, não é? Claro. E porque é fácil pegar num... Olha, um exemplo muito simples é este ano, 2017, foi a primeira vez em que tivemos um artista de classe internacional a fazer stand-up cá. Foi o Ed Izzard, teve cá no início de março. Primeira vez, 2017. Primeira vez que, sei lá, músico de classe internacional pop teve cá, deve ter sido em Vilar de Mouros, em 60 e tais. Mostra realmente. São só 60 anos de diferença, não é? E no teatro, como é que vejo o mercado do teatro atualmente? Às vezes saem umas notícias assim de que não está tão bom como se possa achar. Teatro sempre foi um parente pobre. Eu, quando comecei a fazer teatro há 20 anos, o teatro era o parente pobre da cultura. Entretanto, certo. A cultura tornou-se o parente pobre da sociedade. O teatro é o parente pobre da... Pronto, dá para ver mais ou menos. O que eu noto, a grande diferença, é que as produções deixaram de ser subsidiadas para serem quase todas iniciativa própria, tudo à bilheteira. Isso limita muito. Limita porque começas só a jogar pelo seguro e fazes só os musicais na neve e eu, os últimos anos, se há coisa que eu fiz foram musicais e este ano não estou a fazer um musical na neve, é porque não posso. Não é porque eu tenho alguma coisa contra a neve, mas por causa dos horários. E ainda bem que existe, porque permite que muitos atores tenham um trabalho, e eu agradeço, porque nos últimos anos devo ter feito 4 ou 5 produções musicais e de coisas para a família, e não sei, pá, e ainda bem que existe, mas faz com que deixe de fazer certos autores e deixe, que são coisas que são super importantes. Eu lembro-me do, né, em 90 e muitos, tipo 98, 99, 2000 e picos, os artistas unidos faziam ciclos de Harold Pinter, que era um gajo irlandês de escrita super ultra contemporânea, e as pessoas diziam, isto é muito complicado. Eu via colegas meus, que eu trabalhava numa central telefónica na altura, e eu já fazia teatro, então aquilo interessava-me, mas eu lembro-me de estar a ver a espetáculo, a olhar para o lado e ver colegas meus das centrais telefónicas e a adorarem aquela merda. Ou seja, se tu deres boas coisas às pessoas, as pessoas vêm, compram, digamos assim. Epá, basta pensar, agora a RTP está a investir bué em séries. Sim. Não é? Como nunca, se calhar. Como nunca. Yeah. Ok, não há orçamentos milionários, como havia, sei lá, há 10 anos ou há 15 anos. Só que agora, em vez de gastarem, meterem a guita toda numa série ou em duas séries, dividem. Pá, ok, as pessoas ganham menos, é muito mais trabalho. Isso é verdade, isso é o que eu acho que... E depois tens de colocar na balança o trabalho e a qualidade, isto é. Também se calhar não vale a pena termos 15 séries se não tiver tanta qualidade, sentes isso? Ou é preciso as pessoas levarem com as séries todas no focinho, digamos assim? Eu acho que é preciso... Primeiro, antes de selecionar. Eu acho que é preciso ter variedade para também as pessoas perceberem o que é que... Pois é, uma seleção. Porque senão vais estar sempre a levar com o mesmo e... Eu pelo menos sou um otimista. Eu sou daqueles gajos que acha que, ok, se calhar não tens as condições sempre as necessárias e não sei o quê. Pá, mas eu também, não sei, eu se calhar também sou daqueles gajos que, se estivéssemos num regime autoritário, era tipo, era o gajo que estava sempre a ser encravado no canto. Porque é verdade, eu penso assim, ok, isto está muito mal. E eu só penso assim, mano, eu já tive de trocar de roupa no meio da rua, sabes? Tipo, não temos camarins, eu foda-se, eu já usei um tronco como cadeira. Várias vezes, não foi só num espetáculo, foi em dezenas, não digo, mas em vários espetáculos. O pessoal é muito exigente. Eu acho que o pessoal é muito exigente, sim, no geral, as pessoas... Estão no meio artístico? Não, acho que é no geral, as pessoas têm a tendência para ser muito exigentes com tudo o que está à sua volta, menos com elas próprias. Apontou o dedo às coisas erradas, sem sequer olhar se calhar para as... para as certas, sim, digamos sim. assim. Faz muita confusão quando às vezes pessoas estão a falar das minhas qualidades como profissional e uma das que apontam é a pontualidade, que eu penso, a pontualidade não devia ser uma qualidade. Qualidade, isso é, é obrigatório. É obrigatório. É merda que não posso falhar. Tipo, chegares a horas é essencial. Isso é giro. Aquela coisa, isto não é uma qualidade. Isto é, sei lá, é como, olha, a tua qualidade como ser humano é teres duas pernas. Mas é, faz parte de ser humano. Não é? Quer dizer, não é uma qualidade, é uma característica que é completamente diferente. Sei lá, a qualidade devia ser o estudo aprofundado das personagens. Também não é o meu caso, mas. Ou as características sim, mesmo próprias da pessoa. Nós somos um bocado. Ah, deixa estar. Em relação a coisa e às vezes em relação a nós devíamos ser assim um bocadinho também, com nós próprios. E no outro dia um dos senhores da RTP estava à minha frente e disse uma coisa muito engraçada, que era o grau de exigência do espectador que está em casa a ver a série, o grau de exigência para uma série de 3 milhões de euros ou perante uma série que custou 500 mil, o grau de exigência dele é igual. Sim. Ele quer ser servido da mesma forma. Claro. É como um gajo. Mas, no entanto, se formos a um restaurante, não é? Em que tens restaurantes em que tem prato a 7 euros ou um restaurante que tem prato a 70, o teu grau de exigência é completamente diferente. Sim, sim, sim, sim, sim, sim. É porque as pessoas não têm noção de... Porque as pessoas não têm noção. Vêem o som que aparece na caixa que está à frente, digamos assim. Aquela frase, lá fora é que é, dá vontade de dizer, lá fora é que é porque os orçamentos é que são. Claro. E não é só na televisão, é em tudo. Em tudo, e não pagas, sei lá, aqui as pessoas acham um exagero pagar 10 euros por um bilhete de teatro. Vais a Londres, não pagas 10. Não. Não pagas 100. Pagas mais. Pagas mais. Sim, sim, sim. Pagam 300 euros por um bilhete e a rota e não chora. E está cheio, ponto. E está cheio. E há gajos a vender bilhete na candonga cá fora. Mais caro do que no próprio dia. É barato os preços, o que é que achas? Aqui acho que é absurdamente barato, mas já o Peter Brook dizia. Peter Brook foi tipo um guru do teatro dos anos 70 e por aí adiante. Dizia que o futuro do teatro depende dos bilhetes baratos. Como, ok, estou a perceber. Como todos os meios de entretenimento, existe que os preços baixem, não é? Como a música, hoje em dia os músicos vivem porque tocam. Pois. Não é porque vendem CDs. CDs já não vendem. Já certo. Não vendem. Os CDs certo. São apenas... flyers patrocinados, não é? Como quase forma de divulgares o teu trabalho para os festivais. Eu próprio vi um concerto uma vez, agora não sei quem é que foi. Pá, vi os Chutes e Pontapés, foi há bué tempo. Qualquer pessoa pode dizer que viu os Chutes e Pontapés há bué tempo. Pá, e lembro-me do próprio Zé Pedro em palco a dizer umas palavras. Ele disse: nós temos que ficar todos os anos porque já ninguém compra CDs. Claro. O mercado de CDs já foi. Já foi. Já foi, e as pessoas dizem, eu não pirateio. É pá, toda a gente pirateia. Todos os dias, se calhar. Claro, claro, e mesmo a história do. Eu ouço música à borla, nem que seja através dos Spotify da vida e dos YouTubes e não sei o quê. Quer dizer, eu tenho acesso à música na mesma, porque pago uma mensalidade de internet. Já não pago. Certo. Estava no outro. Não pagas diretamente ao. Pago as royalties de outra forma, não é? Mas de uma forma muito mais suave. Eu tenho, eu como qualquer gajo da minha geração, tenho montes de CDs. Né? Porque a geração dos meus pais tinha os vinis, a minha geração tem os CDs. Nós agora temos MP3, MP3 não é? E whatever, e os Spotify. Claro que, entretanto, nós também. Eu acho que não tenho nenhum CD que seja mais recente do que, sei lá, 2011. E é aquelas coisas que tu compras o CD porque é a tua banda preferida e compras porque tem a caixinha. E, porque um gajo quer ajudar um bocadinho. Porque sim, vá. Queres aquela cena e queres a caixa. Eu que sou gamer, os meus jogos que eu quero mesmo ter, eu compro a caixa. Sabes, eu senti isso. Este ano queria comprar o FIFA e todos os anos digo a mesma coisa, que eu vou comprar na net, que é mais fácil, que nem há riscos de CD, mas depois fico, não quero o caralho do CD. Pois quero claro. CD e quero a caixa, que é para ficar ali guardado, nem que fique ali a ganhar claro. Pó. Eu os jogos que eu quero muito, compro, quero a edição, colecionador e não sim, sei sim, sim. Aqueles jogos que eu penso, deixa lá ver como é que ele é. Compro o formato digital, porque estou-me a cagar, não é? Aqueles jogos assim um bocadinho mais... Ou então, é uma promoção muito boa, um dos meus jogos preferidos. Comprei tipo 15€, porque havia uma promoção, porque aquilo era para um nicho de mercado, que os gajos fizeram o jogo e pá, depois de venderem o que tiveram a vender, depois... Yeah. Mas é um bocado a mesma coisa com a música, não é? Nós já não. Já ninguém quer pagar 10€ ou 15€ Para um CD. por um CD. Muito bem. Olha, promove mais uma vez as tuas redes sociais. Ora bem, Instagram Luzindro. É esse. Nada à espera. Nada, nada espera. Facebook também é. Pá, se não é Luzindro, é Pedro Luzindro, acho eu. E pronto, olha, obrigado por teres aceito o convite. Vejo o DDT aos sábados às 22h30. Que vergonha não saberes. É uma vergonha, não, é que é uma vergonha, e é uma vergonha que eu. Agora tenho que gravar uma coisa para o canal Q, que é aos segundas-feiras faço sempre. Inferno. Faço o inferno, tenho lá uma rúbrica que é tipo um repórter. É um falso Falso. direto, é um falso direto. Mas que são os textos do Guilherme Fonseca, e por isso Sim. vale a pena ver. E pá, e pronto, e vai ter projetos para 2018. É estar atento. Já. Ok. Em bracinhos, e obrigado por Nada, teres convidado. nada. Nada. E pronto. Acabou e para a semana há mais. É isso. Para a semana ou para o próximo ano, digamos assim. Mas...